programa seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News, hoje, segunda, dia 25 de março de 2019, e a notícia dessa vez... Nós temos o ciclone Idaí que atacou a costa de Moçambique. Peraí, você está falando de tempestade transgênero? Não, o quadro não existe mais. É o quadro épico que foi abandonado e só tá entre os clássicos lá. Quem quiser acessar os clássicos, tá lá no site, né? Formato de podcast. Eu recomendo porque vale a pena. Porque o ciclone pesadão não tem nada que pare. Saudades. Eu sou Gregório. E eu sou Bernardo. E esse é o QN News. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Então, no dia 1º de março, o ciclone tropical Idaí, eu não sou culpado com a do nome, esse é o nome dele, não tem o que eu posso fazer. E daí, mano? É isso que você tem pra gente? E daí? Se formou devido a uma depressão tropical no canal de Moçambique, que, pra quem não sabe, é a água do mar que fica entre Moçambique e Madagascar, causando um aumento das ondas na região e tempestades. O trópico tava muito triste, tá ligado? Aí ficou muito triste mesmo. Aí começou a gerar um tornado por causa da depressão. Depressão é séria, né? Ele tava triste, ele ficou puto. Porque ninguém dava bola pra ele, tá ligado? Basicamente. Então, eu vou fazer tipo uma linha do tempo aqui. Que esse foi no dia 1º de março. No dia 6 de março, o ciclone entrou em contato com o continente no norte da costa moçambicana. Com ventos de 110 km por hora. Intenso, hein? Esse contato matou 66 pessoas, deixou 111 feridos e destruiu 5.756 casas. É, bastante, né, cara? Pra reconstruir depois vai ser um pouco complicado. E inviabilizou 168 mil hectares de agricultura. Caramba, você acha que não podia ficar pior? Vai ficando pior. Não, isso aqui foi... Você não viu nada ainda, cara. Isso aqui foi o primeiro impacto fraco. Tem o segundo impacto. É, caralho. Esse foi o Petelé. Esse foi o primeiro... O Petelé, ele foi, aí deu aquela zoada, aí voltou e foi de novo. E aí o de novo que é o foda. Caramba. E além de Moçambique, o ciclone também afetou o Malawi, deixando 56 mortos, 577 feridos e 1.400 casas destruídas. Porra, foda, bastante coisa, né, cara? E afetou também Madagascar, né, que tá ali do lado, deixando um morto, dois desaparecidos e 137 pessoas sem teto. Caramba, velho. Isso é realmente, o negócio tá piorando. Isso a primeira... Pra onde isso vai? Isso é a primeira ida. Agora que você vai ver como é que o bagulho é louco. O processo. Qual é o limite dessa destruição? Não, a gente não chegou no limite. As notícias ainda estão chegando, mano. Meu Deus. No dia 15 de março, o ciclone entrou em contato novamente com o Moçambique, na região da cidade de Beira, né? Que com esse nome português pra caralho. Que é a segunda cidade mais populosa do país. E fica bem no centro dele, quase no centro exato. Com ventos de 170 km por hora. Pô, o negócio foi piorando? Ficando mais sinistro? 90% da área da cidade foi destruída. Completamente, não sobrou nada. Você tem dados da população nessa cidade? Ah, se eu não me engano, tinha uns meio milhão, se eu não me engano. 533.825 habitantes. Isso, meio milhão de habitantes. Que é bastante coisa, né, cara? 90% é, tipo... É, 90% de uma cidade de meio milhão de pessoas foi destruída. Que é muita coisa. E até o momento, só em Moçambique foram registrados... Nessa ida, não, isso não tá somando a ida anterior. Só nessa ida já temos 351 mortes confirmadas, mais 1.500 feridos e um número indeterminado de desabrigados e desaparecidos. Porque, né, cara, quando 90% de uma cidade de 500 milhões de habitantes, acho que é meio difícil definir números, né? 500 mil, não 500 milhões. E o governo de Moçambique estima que o número de mortes deva chegar até 1.000. Porra! Se encontrarem também, né, os corpos e tal. Provavelmente tem muitos desaparecidos. Eu recomendo as pessoas aí que estamos ouvindo olharem os links para vocês verem o mapa da destruição. Que vocês vão ver que o local foi completamente obliterado. E além de Moçambique, ele também atingiu fortemente o Zimbábue. Pô, foi longe isso. E até esse momento nós tivemos 259 mortos. É. Com as autoridades estimando que, na verdade, esse número seja 350. E as outras estatísticas ainda indeterminadas. É bastante coisa. E a gente fica pensando na reconstrução depois, né? Cara, é porque uma coisa, por exemplo, você destruiu um ciclone, destruiu os Estados Unidos tem dinheiro pra reconstruir. Moçambique, Zimbábue, Malawi, acho que não tem muito dinheiro pra reconstruir. É, realmente. Aí demora muito mais, fica igual o Haiti, né? Porque demora, tipo, uma década pra lá. É, basicamente. Demora muito mais tempo. Uma década para estabilizar, mais uma década para reconstruir. É, realmente. A saúde não é lá muito boa, né? Pois é. Isso porque eu não coloquei aqui, porque eu não tive tempo de pesquisar isso a fundo, então eu preferi não colocar, mas você teve uma epidemia de diversas doenças devido ao acidente. Aí você fica na depressão. Acidente não, ao ciclone. Como é que fala? É o cataclismo. É o quase apocalipse. É. E pior que isso, quando a dependência, aí vai ficar na dependência de ajuda humanitária, né? Então, assim, é aquilo, né? Em vez de dinheiro internacional, a ONU, o Médicos Sem Fronteiras. É uma merda. É uma merda. Uma merda muito grande. Pois é. Então, com uma área enorme destruída, mais de 700 mortos, milhares de feridos e desaparecidos e centenas de milhares de pessoas sem moradia ou comida, o ciclone Idai é considerado um dos maiores desastres naturais que já atingiram o hemisfério sul. Não é comum, mas acontece. Pelo menos nessa parte, né? Os maiores... É, o hemisfério sul é raro... O Oceano Índico é mais comum, o Oceano Atlântico é bem raro. O Oceano Atlântico é bem mais raro, porque no Índico ali você tem dois oceanos do lado, né, com águas diferentes e temperaturas diferentes. Então o Índico é bem fodido. Uhum. O sul do Atlântico é muito difícil ter furacão. Furacão ou ciclone, no caso. E é isso, nós temos esse gigantesco desastre humanitário no leste do sul da África. No sudeste. É. E veremos como vai ser os processos de reconstrução e de estabilização desses países. É, mas a gente já espera que seja bem demorado, bom, longo processo. Com o investimento chinês topzera aí... Não é, cara, olha aí. Oportunidade. China ajuda nós. É. Realmente, aí é realmente triste, né? A gente... Eles provavelmente não vão conseguir nos ouvir, mas a gente deseja... tudo de bom pra eles, né? Que é conseguir se reconstruir. Ah, é possível, porque eles falam português. Eles falam português, mas arrebentou tudo que tem de conexão, né, cara? É, agora eu não lembro. Eu acho que foi no Zimbábue, na verdade. Mas teve duas hidrelétricas que foram quase completamente destruídas. Pois é, detona tudo que tem de cabo aéreo, não tem mais, né? A gente tem uma gigantesca região nesse local da África sem energia. Exatamente, né? Difícil. Totalmente. Tipo, desconectado de energia elétrica. Não tem cabo que aguente, né? A não ser que seja subterrâneo. Que eu duvido demais, porque se o Brasil ainda é aéreo, imagina Moçambique. Pois é. E subterrâneo é caro pra um cocô. É bem caro, é bem complicado, né? Se você. Também não foi planejado nem nada, né? Então, assim, é aquilo. A gente tem que lembrar que essas cidades, principalmente essa cidade de beira, ela não era uma cidade muito. Como que eu vou dizer? Desenvolvida, né? Era uma cidade bem simples, né? Se a gente for olhar, é algo parecido com o governador Valadares, né? Aqui de Minas e tal. Então, assim, construções mais simples são destruídas e arrebentadas mesmo. A gente tá falando de um local completamente despreparado para ciclone. Exatamente, que aconteceria. Se você for olhar os números mesmo do poder do ciclone, ele não é tão forte assim. Exatamente. Ele é forte, mas ele não é tipo Katrina, que era quase uma furadeira de ar. Mas o país está completamente despreparado. Exatamente, né? É o que aconteceria se eu estivesse no Brasil, tá ligado? Se eu estivesse no Brasil. É, basicamente. Pessoal, por exemplo, aqui em Minas Gerais, que tem favela pra caralho. Se um furacão perde uma favela, mano, eu acho que 100% de morte, tá ligado? Não tem muita chance de sobreviver. Você espera que no Brasil tenha um furacão? Não espera, né, cara? Tipo, então você não faz nada preparado pra isso, né? É, ué. Não tem como você se preparar pra uma coisa que nunca acontece. Exatamente, né? A gente não tem preparado pra terremoto, porque o Brasil nunca teve um terremoto. Não terremoto no sentido de terremoto foda. Não, teve no passado geológico. É. Então, assim, não é um país preparado pra isso. É mesmo assim, quando tem muita coisa, tipo enchente, a gente nem isso pra isso, a gente tá preparado, tá ligado? Que é um problema que acontece com frequência. Belo Horizonte, cara, aparece um tanto de rio que você nunca viu na vida quando chove, é foda. São Paulo, cara, é um absurdo, velho. Cidade alagada por mais de 24 horas. E não é por... Ah, nunca esperamos isso. Já aconteceu hoje, aconteceu de novo. E vai acontecer, mano. É, acontece todo ano. Pois é. Então é isso, né? Tipo, se pra coisas que acontecem frequentemente não tem preparo, imagina pra coisas que nunca acontecem, né? Pois é. E aí foge todo mundo mesmo. Morre muita gente, né? E, inclusive, recomendamos que nossos ouvintes doem para Moçambique com o que puderem. Porque já tem várias formas de você fazer isso. Inclusive, vocês vão achar em algumas das notícias que eu linkei formas de vocês fazerem essas doações. E é isso. E é isso, né? Que as forças ocultas do universo, se elas existirem, conspirem para dar certo lá em Moçambique, Zimbábue e... Malawi. E Madagascar foi afetado? Só um pouquinho. É. Quer dizer, pouquinho entre aspas, né? Porque teve morto, mas foi pouco. É. Menos mal. Bom, então é isso. É isso. Esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Falou!